foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi. Fui comprado com seu sangue, minha vida agora vale muito mais do que valia antes. Olho por olho, dente por dente, já era tão no tempo da graça, agora é tudo diferente. Deus fez minha alma e me deu de presente, onipotente, onisciente. Olha aqui lá na frente, Deus de fogo, Deus quente, Deus dos crentes. Vai, Luciano, represente, faça da sua vida algo bom, não desperdice. Viver que nem os nós é tolice, preserve seu tesouro, não seja tolo. Cê sabe, sua vida vale mais que ouro. Ha, pra que brigar? Ha, ha, ha, ha, pra que nem gladiar? Se o maior mandamento que eles não deixou foi se amar. Fui comprado com seu sangue, minha vida vale mais que antes. Sem Deus, seu amor incondicional, vagabundo passa mal, passa mal, muito mal. Fenomenal, incondicional, me faz tão bem, me deixou legal. Fenomenal, fenomenal. Vagabundo na bancada e não quer saber de nada. Só presepada, só parada errada. Não percebe que a vida é um jogo coletivo, que Jesus foi ferido pra você poder estar vivo. Glória, glória, com a bênção do céu. Nasceu uma coordenada, preferiu ser réu. Dispensou a nova de grinado e véu. Aí é cruel, não é legal. Sem Deus, seu amor incondicional, vagabundo passa mal. Muito, muito mal. Muito, muito, muito mal. Onde quer chegar, o que quer provar? Sem Deus não vai a nenhum lugar. Black, black, zoom. Sem Deus não vai a lugar nenhum. A cruz, o prego, a dor, a ferida. Comprou e salvou a sua e a minha vida. O escravo agora é mais que livre, meu amado Rabi. Vivi e tá me ouvindo. Me fez um príncipe latino. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, latino. Fui comprado com seu sangue, minha vida vale mais que sem Deus, seu amor incondicional, vagabundo passa mal, muito mal. Fenomenal, incondicional, me faz também, me deixou legal. Fenomenal, fenomenal. Glória a Deus que venceu o mal pelo sangue do Calvário. Fenomenal. Meu rei me amou primeiro, pagou o preço, comprou a vida e me deu. Oh, fui comprado com seu sangue, minha vida vale mais que antes. Sem Deus, seu amor incondicional, vagabundo passa mal, muito mal, muito mal. Fenomenal, incondicional, me faz tão bem, me deixou legal. Fenomenal, fenomenal. Comprado com sangue, comprado com sangue. Minha vida vale mais do que valia antes. Comprado com sangue. Minha vida vale mais do que valia antes. Comprado com sangue. Minha vida vale mais do que valia antes. Amor incondicional. Amor incondicional. Amor incondicional. Amor incondicional. Amor incondicional. Amor incondicional. Amor incondicional. Amor incondicional.